Olá, boas senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifra FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. Olha só quem está de volta. A voz que estava sumida, perdida nas frequências cósmicas. Seja bem-vinda de volta. Tenho certeza que os ouvintes sentiram muita falta da voz que encanta as noites de quarta-feira e as tardes de domingo aqui na Rádio Unifran FM. Esse é o Lixeirinha de números, sabe? Eu não. 70 e... Deve ser 77, assim, 78. Visto que na semana passada a gente reprisou o programa especial Flaming Lips, por eles estarem lançando um disco novo agora em abril, eu achei que seria justo reprisar o programa que eu tinha feito há uns meses atrás, eu acho. Você tem novidades? Não, não tenho novidades. Não quer falar da sua vida particular também? Nunca falo da minha vida particular. Eu também não falo muito de mim aqui no programa, não. É uma pena que você não se abra assim, porque aqui na rádio a gente tem uma equipe muito aberta, muito vulnerável e muito suscetível a críticas e a todos os tipos de opiniões vindas de todos os tipos de ouvintes ao redor do mundo. Mas vamos ao que interessa, né? A gente recebeu aqui um material exclusivíssimo, falando assim até parece, né? Numa banda que chama Magma Safari. Eu fiz um especial dessa banda lá atrás, mas essa é a música nova. É o trabalho recentíssimo deles. Eles gravaram lá no estúdio Mancini. Fica a dica. Fica ali na rua Chile, a rua do Pereira, fica a dica também, no centro. O nome dessa música é Não Senhor, com O no fim mesmo. A gente ouviu essa música, você gostou da música? É uma música circunflexa, né? Circunflexa? Ah, sim, Não Senhor, né? A sonoridade também é bem circunflexa. Pra quem gosta, é um prato cheio, né? O Magma Safari é uma banda aqui de Franca mesmo. Banda do João, do Berdu, do Marcelinho e do Paulinho. Vamos abrir o programa então com Magma Safari e a música Não Senhor. Mas Magma Safari parece uma banda de reggae. Você acha? Falando assim. Remete a magma, né? Safari. Safari também. Uma coisa meio África. Acho que tem mais a ver com o Brasil, assim. O Brasil é Novos Baianos. Oh, yes. Secos e Molhados. Ah, mas a influência deles. Grande influência deles. Mas é um bom nome, né, no fim. Não sei, é. Ouvintes do nosso Brasil, vote na nossa enquete. Vamos de Magma Safari, então. E a música Não Senhor, sem R no fim. Eu insisto em reforçar isso, porque eu jamais. Se fosse eu, falaria Não Senhor. Eu também. Porque eu me recuso. Eu também me recuso demais. Mas tudo bem. E daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha, não sai daí. Lixeirinha! Você pode não saber, aiô, mas isso não é coisa boa, não senhor. Descarrega, desentoa, diz que vai te fazer feliz. Aí tu encara numa boa, aiô, como se fosse coisa toa. Se não fosse tão ruim, ai, você pode não lembrar, aiô. Mas tu já foi outra pessoa, aiô. Diferente numa boa. Nunca pensei que ia te ver assim. E aí, eu já não sei o que eu faço. Te dei a mão, cê quis meu braço. Eu só queria era te ver sorrir. Oi, sou a Bebel, tenho 7 anos e eu não perco a lixeirinha. Hoje lembrei de você. Bom, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. Acabamos de ouvir a música nova do Magma Safari. E agora, eu geralmente peço umas sugestões no Facebook, nas vésperas do programa Lixeirinha. E de vez em quando as pessoas até sugerem algumas coisas. E ontem, terça-feira, sugeriram algumas coisas aqui. E o Lorian, meu querido Lorian, sugeriu que eu tocasse William Onyebor, não sei como é que pronuncia isso, com a música Better Change Your Mind. Eu não ouvi ainda não, mas a gente vai ouvir agora. Eu tô vendo aqui que é anos 70, Nigéria, anos 70. The Definitive Story of 70s Funky Legos. E daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha, não saia daí. Thank you. Acabou de ouvir William Onyeber com Better Change Your Mind, sugestando Lorian. E agora, ainda continuando atendendo as sugestões, eu quero tocar aqui uma música muito linda do Alan Parsons, que é a sugestão, quem diria, do Beto Monteiro. Muito obrigado, Beto, por colaborar, sugerindo uma música tão linda aqui no nosso programa, que vai coroar muito bem esse bloco. Quem tem mais de 30 anos... com certeza lembra dessa música, assim como esse que vos fala. E essa música me lembra muito a música Us and Them do Pink Floyd, porque o próprio Alan Parsons, que produziu o Dark Side of the Moon, que é o disco que tem Us and Them do Pink Floyd. E o engraçado é que essa música chama Time, né? Então, sei lá se é da mesma época, mas tem uma música no disco do Pink Floyd que chama Time também. Muito embora não tenha nada a ver com essa música que a gente vai ouvir aqui. E essa tem mais a ver com o nosso momento aqui, na verdade. Então vamos de Alan Parsons, sugestão do Beto, nosso amigo Beto. E a gente volta daqui a pouco com mais lixeirinha. Não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí. See you. See you.